noite de verão, Miguel. Lembra aquele amor que aconteceu no céu? Lembra o sentimento lindo do poeta? Paz, a liberdade do amor daquela preta africana, rainha bela, deusa na cama, fissura, tortura. O paraíso mostra o risco de amar do amor. Ao seu lado eu sempre sei que estou. Fascina, alucino, coração, contagia minha calma, me liberta minha alma. Eu sei que ao seu lado amei, conheci o sentimento verdadeiro do bem. Eterno é nosso amor, numa noite de praia, o vento na saia, gandaia, o fogo é a paixão. Eternize nossos corpos então, vem comigo minha girl, nesse mundo me amar. Vem comigo minha girl, nesse sonho sonhar. É preciso de amor pra viver, é preciso poder, é preciso de você coração. Até o final vou cantar a canção, até o final liberdade, muito mais união e muito mais esperança. Que essa noite se repita como fosse uma dança. Minha girl, vem comigo nessa dança dançar. Liberdade verdadeira no amor conquistar. Quero você, preciso te amar, eu preciso de você. Eu quero sonhar, preciso liberdade no amor conquistar. Eu quero você, preciso te amar, eu preciso de você. Eu quero sonhar, preciso liberdade no amor conquistar. Mais, eu quero é muito mais. Sorriso do anjo do amor, que traz a paz, traz a esperança. Minha deusa negra, um amor criança, um sentimento lindo. Liberdade, insiste em libertar, verdadeiramente amor. Quero sempre te amar, sonhar, cantar, poder sorrir. O sentimento do prazer, ao seu lado sentir. O amanhecer sublime, a nostalgia ensina, é a alquimia do amor. Eu vejo o sol, vejo a lua, sinto o cheiro da flor. Anjo do céu, gosto do mel, liberta o seu réu, o seu menestrel. Joia rara, lapidada por Deus, realidade dos sonhos meus, com carícias e beijos, na loucura do mais louco desejo. Milênio por milênio eu sempre quero seus beijos, sempre vou te amar. O sentimento positivo do amor espalhado no ar, é o aqualando do bem, a majestade igualando o coração. O sentimento que vem é o amor do céu.